Sim, estamos a trabalhar já há 4 anos para cá, não é? Temos mostrado o nosso trabalho na Assembleia Municipal, com as intervenções do Dr. Luís, temos mostrado algum trabalho com a Conselhia e, claro, estamos a preparar as autárquicas. Nada está decidido, está tudo em aberto ainda. Não há candidatos nem da esquerda nem da direita, portanto, nós... O CDS vai avançar com um candidato à Câmara, vai apostar numa coligação, já se falou nesse cenário? É verdade, já se falou, está tudo em aberto. Nada está decidido, não sabemos o que vai acontecer. Como é que avalia o atual momento político que se vive por cá? Aquilo que eu acho é que a governação camarária esgotou o que tinha a dar, esgotou o que tinha para dar ao Conselho. Há 8 anos que vemos sempre o que foi feito de início, se calhar foi um bocadinho lufada de ar fresco. Nestes últimos 4 anos foi mais do mesmo, portanto acho que está esgotado da parte do PS e da Câmara Municipal, está esgotado o projeto existente. Do PSD não sei como é que se vai apresentar. O CDS será sempre uma alternativa à direita descontente e à esquerda descontente, portanto vamos ver o que vai acontecer.